Yo, wonton, é muito delicioso. Receita feita com amor e carinho. Delicie-se com essa sensação. É hora de comemorar por esse sabor único elaborado com arte de amor. Deixará uma marca eterna em seu coração. Prove essa receita e liberte seu paladar celestial. Celestial. Chegou a hora de ser diferente. Venha comigo nesta viagem envolvente. O Wonton é a estrela desta canção. Prove esta receita e sinta a emoção. O Wonton é uma delícia sem sabor igual. Verdadeiro ao teu paladar. Com seu sabor doce ou salgado, vamos juntos nesta vibe arrebatadora. Arrebatadora. Yo, yo, yo. No mundo de sabores, onde mora, felizmente, um sabor tão divino. Wonton traz alegria na hora, como aquele vinho doce do verão. Feito com amor e carinho, uma receita tão rara que vocês deverão saborear essa delícia única e incomparável. Para mim é bem-vindo, infundido com doçura, um toque de surpresa somente para agradar. Aroma de Wonton me destaque, apenas para levar você aos céus. Feito com paixão e gentileza, pelo paladar aí tem uma mão de Deus. Sensação repleta de sabor, está destinada a ser uma obra por estudar. Wonton tão delicioso, venha cá, juntos embarcamos nessa emoção. Uma criação trabalhada, incrivelmente trazendo sim, algo de bom. A cada mordida sentirá a ligação, magia acender, mago e dom. Uma frescura deliciosa, uma frescura pura e feliz, merecendo adoração. Feche os olhos, deixe suas papilas gustativas voar até o nariz. A melodia de Wonton você adorará para sempre. Para sempre, eu te garanto. A harmonia dos sabores dançando na sua alma é um compasso, uma sinfonia de bondade, fazendo você se sentir mesmo completo. Mesmo completo. Yo, yo. Como vê, Wonton canta com seu poderoso aroma e beleza. Ele desperta uma sensação de leveza. Sinto o aroma que inebria. Oh, com sua espécie de deliciosa, doce e salgado, deixe-me provar. Oh, é impossível resistir aos sonhos de encantos alucinados. Com toda certeza, seu preparo exige cuidado e dedicação. Farinha traz energia única, do campo aos lábios, dos ingredientes selecionados com esmero. É mágica pura, surge uma iguaria que causa desespero verdadeiro. Em cada mordida uma explosão de emoção na cabeça farônica. Ao provar um pedaço desse manjar sagrado, sinto a paz invadindo cada poro do meu ser amado. Saboreio cada mordida com prazer e devoção, sentindo as ondas do prazer em cada trituração. O encontro de sabores e aromas leva-nos para além das nossas normas, numa experiência sensorial fora do comum. Um prazer além do comum. Com moderação se apraz, pois no Wonton reside um gosto que é demais. Desfrute de sabor único sem se perder, pois é essencial para se viver. Nele te garanto que vale a pena apostar. Doce ou salgado sempre irá marcar. Wonton que nos faz viajar numa sinfonia de sabores que nunca irá parar. Uma fonte de prazer renda-se a este deleite. Prazer verdadeiro no teu paladar. Wonton um tesouro que tão querido, seu sabor inconfundível para recordar.